sabe regressar à mais pura inocência. Oh, oh, oh, oh. A vida é tão nosso mal é recordar. Perdi o teu futuro para lá do nosso tempo e agora não consigo lá voltar. Estou a sentir a minha voz perdida no deserto. Oh, oh. Mas sou quem diz que a vida deixa sempre a porta aberta para que eu possa.